firminha. Ele vai botar de volta a moeda no bolso. Não. Olha, senhor, o preço da conta subiu 50 centavos, viu? É só me dar essa moeda que o senhor estava segurando aí que estará tudo kit. O senhor pode me dar a moeda, sim? Ah, não, senhor. Eu posso enxergar mal, mas eu contei todo o meu dinheiro antes de sair de casa. Não tem nem mais nem menos. Ah, senhor, é que acontece que é uma taxa extra. São obrigações da Receita Federal. Ah, bem, se é assim com o leão, eu me acerto depois. Mas eu realmente preciso ir andando. Obrigado, amigo. Droga. Eu preciso pegar essa moeda pra mim. E eu acho que eu já sei como. Pouco depois, o atendente tenta se aproximar de seu sagu usando um disfarce. Una esmolita para un venezolano necesitado. Amigo señor, ¿usted tiene una monedita para este pobre hombre que sufre de hambre? Oh, meu caro estrangeiro, infelizmente eu não tenho dinheiro que você possa usar em sua terra. Mas se quiser, eu te dou este saquinho de pipocas. Estão deliciosas. Tome, e não coma tudo de uma vez se não quiser se engasgar. Mas que velho sacana. Eu preciso mudar minha estratégia, Minutos depois, seu sagu anda na praça quando se depara com o mesmo atendente disfarçado de pastor. Irmãos, não se pode servir a dois senhores. Se desapeguem do dinheiro, o dinheiro tornará vocês escravos. Você, senhor, que está passando aí, você mesmo, senhorzinho, que é um homem já vivido, não se deixe vencer pela tentação do inimigo. Não tenha o dinheiro como seu grilhão. Por isso, se você tiver alguma moeda, se desfaça dela e jogue-a no chão o quanto antes para toda honra e glória celeste. Ora, amigo, eu bem que adoraria, mas eu preciso deste dinheiro para o meu cofre de porquinho. Com licença. Come. Meu diabos, esse velho não se entrega fácil. Ah, eu vou ter que jogar sujo, então. Ah, que delícia de água tônica. O amargo da bebida faz você ver o quanto a vida é doce. Olá, bonitão. Por acaso você não teria uma moeda sobrando pra me ajudar a abrir essa raspadinha que eu comprei na loteria? Ora, minha senhora, nem será preciso. Basta tirar o lacre desta latinha e você poderá achar o seu prêmio. Tome. Ah, eu desisto. Quatro dias que eu não apareço no emprego só pensando nessa moeda maldita. Eu preciso dessa moeda, o senhor não entende. Eu dou tudo que o senhor quiser por ela, tudo mesmo. Bote preço. Eu tô disposto a cobrir qualquer oferta do senhor. Eu cubro qualquer oferta. Ah, bom, se é assim, que tal você me dar 200 reais por essa moeda, já que insiste tanto? Eu pago. Tá aqui, ó. Ó, um lobo-guará seriado, novinho, em flor de estampa, direto do caixa. Me dá a moeda. Ora, que coisa. Cada dia há mais malucos nessa cidade. É bonito demais. Agora, deixa eu preciso calcular quanto é que essa moeda vale. Peraí. Essa moeda parece mais leve do que o normal. Não. Não pode ser. O tempo todo, essa moeda era de plástico. Eu perdi 200 reais por um brinde, uma moeda de plástico que vem no pirulito. Ah, eu mereço. Vivarina, minha querida, veja o que ganhei de um nobre doidinho do centro. Uma nota de 200 reais novinha em folha. Se eu soubesse disso antes, teria comprado mais pirulitos para meus netinhos a tempos. A Bodega do Maguila Produções levou até você seu sagu. Breve, este velhinho atrapalhado volta com mais uma aventura. Máquina enguiçada do sucesso. Mega Sat. É muito bom fazer parte da sua vida. Na informação, na companhia, no recado, na música, em toda a programação. Sempre em busca do melhor. Essa é a sua rádio. Regional FM 88,9. Pra você que tá com o ouvido colado no radinho, boa tarde a você. 15 horas e 22 minutos. Ser feliz com a gente. Muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. Regional FM 88,9. Nutrição animal vai muito além de alimentar. É sobre cuidado, compromisso e responsabilidade com quem produz, com quem trabalha no campo e com o bem-estar dos animais. É por isso que existe a Rações NutriRanche. Há anos no mercado, a NutriRanche se destaca pela excelência na fabricação de rações balanceadas para aves, bovinos, ovinos e suínos. Combinamos tecnologia de ponta, rigoroso controle de qualidade e uma equipe altamente capacitada que entende que cada saco entregue é um passo a mais no crescimento do produtor rural. Desde o recebimento da matéria-prima, seguimos padrões técnicos exigentes, garantindo que só o melhor entre na sua propriedade. Nosso compromisso é com a nutrição de verdade, aquela que transforma produtividade em resultado, saúde em longevidade e confiança em parceria duradoura. Rações NutriRanche, nutrição que gera resultados, valores que constroem confiança. Fale com a gente no WhatsApp 889-8157-2081 ou pelo nosso Instagram, @NutriRanche_. Chegou a novidade que eu preciso te contar. A brisa chegou pro seu celular. Tu sabe onde ela chega, a brisa bota pra voar. Você vai ficar on em todo lugar. On no estádio, on na estrada e no meio da multidão. Você vai ficar on até no show do Safadão. Ai, alô, pode espalhar que a brisa chegou pro seu celular. Alô, deixa o mundo saber que a brisa chegou pra você voar no 5G. Alô, e pode espalhar que a brisa chegou pro seu celular. Alô, deixa o mundo saber que a brisa chegou pra você voar no 5G. E eu digo, vai 5G, vai 5G. Todo mundo on, eu, a brisa e você. Vai 5G, vai 5G. Todo mundo on, eu, a brisa e você. Quem tá ligado na Regional FM, escuta, são o melhor do Brasil. Marcos e Belucci. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele... Anitta. Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer. Deixa ele saber que eu tô curtindo pra valer. Deixa ele chorar, deixa ele... Victor e Léo com Henrique e Juliano. E um banho de flores nasce o seu perfume. Coloque aquela roupa que me traz de um... Já estamos de volta com a Bodega do Maguila. Um programa para velhos de todas as idades. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, pra todo o Brasil, mais quatro países. Brigadão pela sua audiência. É, rapaz, antes da gente gravar aqui o programa, de Assis me levou pra comer um caldo, um caldinho de carne com pãozinho. Ô, rapaz, pensa num negócio bom, viu? E tô aqui estufado, se eu arrotar no ar, me desculpe, viu? Mas é porque é bom demais. É bom demais, né? O caldinho de manhã, depois de uma ressaca, hein? Cura, cura tudo, né, não, de Assis? Uma maravilha. Vamos então de abraços pra gente que se liga na gente. Aquele abraço. Lembrando a você que o nosso zap é o DDD 89999927022. Repete, Mr. Eibar. DDD 89999927022. Abraçando todo este Brasilzão de modelo que escuta a gente, vou mandar um salve aqui mais do que especial aos nossos amigos lá de Frei Miguelinho, no estado de Pernambuco. Galera participando em peso da palavra-chave premiada, assim que a gente gosta. Um abraço ao Zito e sua borracharia, a Neuma, Lucineide, meu patrão Edson Tomé, Juliette, são toda a galera aí de Frei Miguelinho que nos ouve pela Olho d'Água FM e pela Lagoa Web Rádio. Obrigadão aí pela audiência, todo o estado de Pernambuco também, assim como o meu patrão José Correia e o Mirtoel lá de Timbaúba, Pernambuco, acompanhando a gente pela Voz do Povo FM 87,9. E um abraço também, não posso esquecer, ao pessoal de Cabo de Santo Agostinho, que nos acompanha pela Cidade FM, e também de Colônia Leopoldina, Alagoas, da Colônia FM 104,9. Um abraço também, rapaz, à galera lá de Manaus, Amazonas, da Ouro Verde FM 90,3, e os nossos amigos também de Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá, Carauari, Fonte Boa, todo o estado do Amazonas, nos dando uma audiência massiva, extremo norte do país. Muito bem, vamos de áudios aqui, porque os áudios também estão chegando em peso e a gente tem muita gente pra botar no ar. É o meu patrão, Denis, acompanhando a gente direto de Ibirité, em Minas Gerais. Fala, Denis! Opa! Aqui é o Denis da cidade de Ibirité. Vou falar que eu tô aqui ouvindo esse programa bom. Ah, show de bola. Queria mandar um abraço pra todo mundo que ouve essa programação, todas as rádios, e falar que a palavra-chave é sardinha. Pronto. Vem de mim aí, quem sabe dessa vez eu ganho Pix. Pois é, meu amigo, eu não posso garantir nada, mas pelo menos concorrendo você já está, o sorteio é no fim do mês, tá bom? Obrigadão pela audiência, eu vou colocar também aqui nossa amiguinha Cícera pra falar, diretamente lá de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, Batalha. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Maguila, eu tô querendo a música de José Ribeiro, Pensando em Marisa. Ah, essa é ofereço boa pra todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Também quero dar meu abraço do tamanho da distância pra Márcia e Anieta, lá no Ceará, e pra toda a família dela. Uhum. Sou eu, Maguila. A Cícera, direto de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Que Deus abençoe o seu programa e um ótimo final de semana abençoado para todos. Amém, minha querida. Grande José Ribeiro. Inclusive, passou seus últimos anos de vida aqui, morando no estado do Piauí. Muito bem. Vou atender seu pedido nessa sequência. Deixa eu ver se tem mais áudios aqui. Tem, rapaz. Nossa amiga Helena Campelo, direto de Portugal. Fala, Helena. Boa tarde, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço para a Lili, em Fortaleza, minha prima. Uhum. Tô mandando um abraço para a Nieta, Pentecoste. Uhum. A Selminha, a Orelha Transparente, que é ouvinte do seu programa. E a Nietinha, minha irmã também, é ouvinte demais, ama seu programa, como eu também amo. E também aqui o pessoal, minhas amigas aqui, estão mandando um abraço pra você, uhum, aqui de Portugal, todo mundo, a Elisângela, a Iselma, que é uma angolana, uma pernambucana, que é a Elisângela, e também uma do Rio de Janeiro, que é a Linda, todo mundo, tá mandando um grande abraço pra você, seu programa tá uma audiência grande, de Fortaleza, aqui em Portugal. Amém, coisa boa. Em Piauí, viu? Uhum. A Arlene, Piauí. No Piauí. Morando em Piauí, tudo de bom, meu amor. Jesus, me protejam. E uma música aí que você quiser botar, qualquer música aí boa, viu? Obrigado, viu, Maguila, tudo de bom. Helena, mandando um beijo pra você. Amém, minha querida. Essa sequência vai toda pra você, tá bom? Vou atender também vossa irmã, Anieta Campelo, direto de Pentecoste, Ceará. Fala, tia Anieta. Bom dia, Maguila. Sou bom dia, eu, boa tarde, Anieta. Professora Anieta aqui de Pentecoste. Quero pedir a música do Beto Barbosa, Dança e Balance com o Bebê. Uhum. Quero oferecer para a Márcia, Marcelo e a Vitória Paraipaba. Quero oferecer para a Soraya e a Helene Portugal em Aveiro. Sim. Oferecer para a Selminha, mulher da orelha transparente. A Ioneide Moura, a professora Ioneide Moura. Professora Zenaide, o Chiquinho Firmiano da Santa Luzia. Quero oferecer também para Raimundo Andrade e quero oferecer também para minha amiga, né, de Camaragi, Cícera. Tô um pouquinho gripada, mas é assim mesmo, tá dando em todo mundo, né? É. Um cheiro, tudo de bom pra todo mundo. Feliz final de semana. Abençoado. Amém, minha querida. Não tem escapatória, né? Todo mundo pegando essa virose. Teve um dia que eu passei mal mesmo, tomei uma injeção de nimesulida na bunda, mas enfim, faz parte do processo. Meu Deus. Rapaz, eu não devia descrever isso com tanta riqueza de detalhes, mas enfim. É. Mas que é a minha terapia, né? O que, que eu vou fazer? Eu tenho só vocês pra falar, então eu rasgo mesmo. Então vamos atender os pedidos do povo. Deixa eu ver bem aqui. Cícera pediu José Ribeiro, Pensando em Marisa. E depois tia Nieta pediu Beto Barbosa, Dança e Balance com o Bebê. Essas duas carimbadas. E mais uma sequência de ouro aqui na sua bodega velha de guerra. Então participe também. DDD 89-999-92-7022. Canta, José Ribeiro. Você é tudo que eu queria, meu amor, minha alegria, a razão do meu viver. Marisa, eu lhe vejo todo dia e não perco a esperança de você ser minha um dia. Marisa, eu lhe vejo todo dia e não perco a esperança de você ser minha um dia. Fico triste em vê-la em outros braços, pra mim é um fracasso. Vem, Marisa, me consolar. Esqueça o que essa gente vai dizer. O importante é que eu estou loucamente por você. Oh, abraços. Pra mim é um fracasso nem Marisa me consolar. Esqueça o que essa gente vai dizer. O importante é que eu estou loucamente por você. Esqueça o que essa gente vai dizer. O importante é que eu estou loucamente por você. Rede Bodega Sati. Mais de 200 emissoras a serviço da bagaceira. Balance com bebê, você precisa conhecer. Vem, meu mel, prazer. Meu corpo no teu corpo bem colado, muito louco e apaixonado, caminhando lado a lado, firme e forte com você. Você é minha deusa, minha musa, minha louca inspiração. Vem dançar comigo, vem, minha paixão. Dance, balance, dance, dance, meu bem, vem. Eu estou com você, não te troco por ninguém. Dance, balance, dance, dance, meu bem, vem. Eu estou com você, não te troco por ninguém. Muito bom, hein? Excelente. Bodega. Balance no ar, no ver, no ser. Balance com bebê, você precisa conhecer. Vem, meu mel, prazer. Meu corpo no teu corpo bem colado, muito louco e apaixonado, caminhando lado a lado, firme e forte com você. Você é minha deusa, minha musa, minha louca inspiração. Vem dançar comigo, vem, minha paixão. Dance, balance, dance, dance, meu bem, vem. Eu estou com você e não te troco por ninguém. Dance, balance, dance, dance, meu bem, vem. Eu estou com você e não te troco por ninguém. Dance, balance, dance, dance, meu bem, vem. Eu estou com você e não te troco por ninguém. Cuida, Maguila. Tem ouvinte no ar. Áudios do povo chegando. Vamos lá botar a nossa amiga Ioneide Moura, de Pentecoste, Ceará, no ar. Fala, Ioneide. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila. Aqui é Ioneide Moura, sou da cidade de Pentecoste. E hoje eu gostaria de ouvir a música do The Fever, Se Você Me Quiser. Pronto. E ofereço pra Nieta, pra Márcia na Paraipaba, o Marcelo, pra Selma da Orelha Transparente, pro Chiquinho Firmiano na Santa Luzia, pra Janete Moura, pro Ivan Moura e para todos os seus ouvintes. Um abençoado final de semana para você. Amém, amém, minha querida.

da vida. Vem ver o sol se pôr. Vem ver comigo, amor. Vem ver o sol, já vai se pôr. Esqueça o mundo, esqueça a dor. Vem se entregar ao sol que vai se pôr. Pra você e pra mim, fiz sem asfalto, sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. Vem ver comigo, amor. Vem ver o céu, vem ver a flor. Vem conhecer a nova cor da vida. Vem ver o sol se pôr. Vem ver o sol se pôr. Vem ver o sol. Fernando Mendes, o pôr do sol, é a nossa bodega velha de guerra trazendo sempre o melhor da música. Bora lá, DDD 89999927022 é o zap onde você pede seu sucesso e também participa da palavra-chave premiada. Todo final de mês tem sorteio de Pix por nossa conta, esse mês valendo cinquentinha, hein? Já ajuda em alguma coisinha, pelo menos, né? Ajuda num deslocamento aí de mototáxi pela cidade. Vamos então de intervalo, 2 minutinhos, na volta eu vou falar sobre barulho de vizinhos. É um pé no saco, é uma porcaria. Eu sei, tem muita gente que sofre com isso, mas eu vou falar disso já já e mostrar pra vocês minhas experiências também, né? Nenhuma experiência é individual. Vou atender mais pedidos também, tocar mais música, tem muito mais coisa na sua bodega velha de guerra. 2 minutinhos e agora uma mensagem de interesse público da minha, da sua, da nossa bodega Sati. Fala, Mr. Abraham. Salve vidas, não deixe o chinelo virado no chão. Uma mensagem de interesse público da Bodega Sati. Jornal FM 88,9. Excelente tarde para você, agora 15 horas e 45 minutos. E aí, dona de casa, pronta para economizar? Então o endereço certo é o Supermercado Lopes, o melhor e mais completo de Milhã. Além do melhor preço, lá você encontra tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, utensílios domésticos, frios e congelados, bebidas e mais. 8% de desconto nas compras à vista e nos cartões de crédito, débito e Pix. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana ou do mês, escolha sempre o melhor. Supermercado Lopes, o mais completo da cidade. Localizado na rua Maria Eufrásia, no centro de Milhã. Telefone 889-8129-2766. Supermercado Lopes, há 49 anos nos lares milhaenses. Organização Ranieri Lopes e Família. Olha o som da oferta chegando! É a Segundona Móvel Eletro. É na loja, no site, no zap. Tem oferta pesada pra você economizar muito. Confira. Caixas de som Maiva Bombox Plus com 200 watts de potência e autonomia de até 30 horas. De 1.899 só 1.699 à vista. Ou em 12 parcelas de 189,90 no carnê Móvel Eletro. Ventilador 40 centímetros Cadence de 170 R$ 99,00, só R$ 159,00 à vista. Ou 10 parcelas de R$ 19,90 no carnê Móvel Eletro. E atenção, tem kit furadeiras de impacto mundial com maleta e acessórios completona. De R$ 279,00, só R$ 249,00 à vista. Acabou, acabou. É só nesta segundona. Venha pra Vex Telecom. Temos a internet mais rápida e estável da região. Só a Vex Telecom te oferece a melhor cobertura 4G com o chip Vex Móvel. O melhor atendimento, suporte premium, Wi-Fi Plus de última geração, planos a partir de R$ 69,90 e ainda mais, instalação grátis. Isso mesmo. Assine já pelo telefone ou WhatsApp 0800-280-1865 ou vá em uma de nossas lojas 0800-280-1865. Vem ser Vex Telecom. Ei, menino, se lembre, de segunda a sexta-feira, o programa Ação no Ar, o Jornal da Regional, com Crispim do Vale e Jeane Lima. A região se liga aqui na FM 88.9. É. Regional FM chegou pra conectar a nossa gente, nossa terra, nosso lugar. Regional FM 88.9, mas que comunicação. A nossa voz que move, Regional FM, ligando você e a região. Um elo de verdade no seu coração. Regional FM 88.9, a rádio da nossa região. Oi, nós aqui, travei. Bodega, sacudindo seu fim de semana. Voltamos para todo o Brasil, mais quatro países. Essa é a sua Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Você que está com a gente, muito obrigado por aguentar este maluco por uma hora todo fim de semana. É bom, né? É bom a gente rir um pouco, desopilar, porque é tanta desgraça acontecendo. Mal a guerra estourou, a gasolina já subiu, o preço do ovo já subiu, o preço da sardinha já subiu. Eu não posso mais comer torta de sardinha em paz, meu Deus. Ah, rapaz, mas quebrar o jejum da quaresma eu não quebro. Não, nem que eu coma creme crack. Ah, difícil, viu? É, toda quarta e toda sexta estou comendo peixe. Infeliz vai ser de quem tentar me beijar. Mas enfim, vamos de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além de... Aquele abraço! Ô, bagaceiro, o que que eu tô falando? Vamos aqui, mandar um abraço pro pessoal do Instagram. Se você ainda não segue a gente, siga, @bodegadomaguila. Não tô citando mais os nomes porque é muita participação, graças a Deus. Eu tô dando prioridade ao zap. Mas você, seguindo o nosso Instagram, você vai ter novidade toda semana. A gente tá postando os comerciais antigos por lá, estamos postando também novidades do programa. Enfim, siga lá no nosso Instagram. Qual é a nossa arroba, Mr. Eba? Arroba Bodega do Maguila. Maravilha! Vamos então botar mais áudios do povo no ar. É a nossa amiga Soraya, lá de Portugal, irmãzinha da tia Nieta também. Fala, Soraya. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus te abençoe. Aqui é a Soraya falando, irmã da tia Nieta, falando aqui de Portugal a beira, que o seu programa cada dia cresça mais. Amém. Que eu adoro e que Deus te abençoe, abençoe com muito sucesso na Amém, sua vida. Amém, minha querida. Aqui um abraço a todos da minha terra, Pentecoste, e para todos que nos assistem. Um abraço daqui de Aveiro, Portugal. Tá certo, minha querida. Ó, eu separei uma música aqui, eu achei uma música com seu nome. Espero que você goste. Oi, Super Quente Soraya. Eu vou tocar já já. Muito bem, por quê? Se tem uma coisa que todo mundo adora fazer, mas detesta ouvir, é barulho. Quando vem dos vizinhos é pior ainda, né não, meus amigos? Ó, quando eu morava no apartamento ainda pequeno, tinha uns 7, 8 anos de idade, bem do lado assim, na parte de trás, tinha uma igreja evangélica. Tinha culto toda quarta-feira. E, claro, eu tenho o maior respeito pelos meus amigos evangélicos, não fosse por um probleminha. O culto inteiro, eles só cantavam um louvor. Só tinha um inário, não seguia um harpa cristã, era só um hino inteiro, o culto todo. Era aquele Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Aí o pastor ainda emendava um hostas e enche-me de novo. Cara, eu ouvi tanto isso aí que eu decorei. Toda quarta era sagrada, a TV vivia com o volume no 100. porque não tinha como, né? Os caras pediam a noção do convívio social. Mas enfim, depois em outra casa que eu morei, todo sábado de manhã era sagrado o vizinho ligar o som cedo e botar pra tocar o DVD do Pepe Moreno, aquele que tinha participação do Menino de Rua e tinha aquela gloriosa música: deixa eu mamar, mãe, quero mamar, bebê, deixa eu mamar, mãe. E a gente foi obrigado a ouvir tudo, até decorar de cabo a rabo. Aí eu mudo de cidade, vou pra uma casa onde toda noite tem barulho de cachorro uivando. De alta madrugada assim. Eu até cheguei a desconfiar que o meu vizinho fosse um lobisomem, mas não era não, porque até em noite nublada, que não era de lua cheia, tinha essa zoada, tinha esse barulho. Já aconteceu também de eu estar cochilando na rede e acordar com barulho de sirene. Aí quando eu fui ver, era o vizinho que tava assistindo Chicago Fire, aquela série lá dos bombeiros, né? Na Netflix, é tristeza, viu, meus amigos? Agora o pior foi um amigo que ele se mudou pra uma casa. Ele gostou do valor, né? Do aluguel e tal, tinha tudo incluído. Mas depois ele descobriu que na rua de trás da casa tinha um bar com música ao vivo todo dia, uma igreja evangélica e uma serralheria 24 horas fazendo barulho de maquita. Rapaz, o coitado saiu dali direto pro CAPS, viu? Camisa de força. E se eu for começar a falar aqui de barulho em apartamento, aí eu passo o programa inteiro falando. Quantos casos, né? Quantas tretas se geraram aí em grupo de condomínio por conta disso, né? Por isso que quando eu tiver minha casinha, com fé em Deus e que não aconteça o colapso da economia, vai ser no meio do nada minha casa. Assim eu vou poder escutar meus discos, vou poder gravar minhas paródias, vou poder ouvir os radioamadores sem ninguém me denunciar pra delegacia do silêncio, porque, né, cada vez é mais difícil. Mas é aquilo, vamos ter noção também, né? A sua liberdade termina quando começa a do outro. Infelizmente, é o jeito que a sociedade funciona, né? É muita regra, muita coisa, mas a gente tem que se adequar ao outro, não os outros que tem que se adequar a gente, tá certo? Vamos lá então, vamos de música. Vou atender meu amigo. Ah, é ele? É ele, então vinheta, por favor. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. É, rapaz, nosso amigo Adilson de São Paulo pediu e vai ouvir Márcia Ferreira, dá pra ver. Muito bem, essa aí já tá na agulha e depois eu vou tocar Os Super Quentes, Soraya, em homenagem aí à nossa amiguinha Soraya lá em Portugal e a todos nossos amigos também que curtem o melhor da música do passado, direto da vitrolinha, e daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. A noite colorida, que bom viver a vida, ainda bem que eu encontrei você.